Firmo. Sim, São Cruz e a final da 1-0, a retaguarda do tráfego. Reporte para a base pela direita, pista 1-7, o Sierra Golf Oscar. Eu informo o Cicórdico 76, prosseguindo para pouso, pista 1-7. Ciente dos tráfegos, prossegue final 1-7, na retaguarda da Avianca. Ok, Luna 2000, 1017, a ponta era estabilizada na Avianca Aeroparque. Para base pela direita, pistão 1-7, sem interferência. Ok, vai ficar atento, vai ficar mais quieto. Oxené 6337, Solos 27, libera direito, chama o Sol Salvador no 21 decimal 9. Direita 219, Oxené 6337. Gol 1395, autorizado ali a manter, capoeira 1-0. Ali, mantém 1-0. 3-1. Oxené 6200, reduza para 220 nós, deixa para 4000 pés, o ajuste na 097. 4.000 pés no 07, está mantendo 2 no 09, 6200. Sete. Pote quando na vertical do farol de Itapuã. Confirme a instrução para o Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, prossiga com essa proa após cruzar o tráfego, o Cicórdico 76, reporte na vertical de Enmar. Ciente após cruzar o circo, se reporta a vertical de Enrimar, para visual com o tráfego do Serra Golf Oscar. Ciente, Serra Golf Oscar. Oi, o Oscar Maquiã aqui na final, baixado e checado. Pouso está autorizado? Assim, pouso autorizado, pista 1-7, o vento 1-3-0 graus, no nosso Oscar Maquiã. Pouso autorizado com o Oscar Maquiã. O gol 1-3-9-5, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, no 5-9. Linha decolagem 1-0, 3-9-5. O 4060 está autorizado a interceptar o localizador nessa proa, informe estabilizado. Ok, autorizado o LOC, chamará estabilizado, acelera. Controle azul 2758, estabilizado, isso, que pista dessa? Azul 2758, completa final do ILS Whisky, chame agora a torre Salvador, 118.95. 1895, obrigado. 904 vai atingir 4000. 9804, desça para 2000 pés, está autorizado ao final do procedimento. Ok, 2000, reportará estabilizado, 9804. Capitão Whisky, Kilo Zulu, torre solicita que façam 360 pela esquerda da presente para o sequenciamento. 360 na esquerda, presente posição, iniciando Kilo Zulu. 9, chama o controle Salvador, no 20.8. 08, 05. Oscar Mike Yankee, solo aos 29, libere na Oscar, estacionar frequência livre. Vai livrar na Oscar, frequência livre. Estacionar Oscar Mike Yankee. November 989 Alpha Romeo. Taxi via runway 14, report on threshold ready for departure. Desça para 2000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray, aguarde transferência de comunicações. 2000, autorizado X-Ray, na sua escuta, Quartela. Azul 2758, em curso autorizado. Azul 2758, avistando o campo? Ainda não. Gente, reporte avistando o Azul 2758. Gente. 4.100 no site, bom. Visual 2758. Azul 2758, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus, 129. Pouso autorizado, pista 10, azul 2758. Gol 395, vai manter a proa 195 por 10 milhas. Tete, está livre, gol no 395. Tete. Oxalá 6200, autorizado interceptar o localizador nessa proa. Lista para 3 mil pés com ajuste na 097. Autorizado interceptar o localizador, confirme a altitude para 6200. Descida para 3 mil pés, Oxalá 6200. 3000, 6200. Gol no 395, autorizado móvel, vai dar presente. Ok, mais 5 milhas, então vai formar voando Mótima. Mótima, gol 395, obrigado. Certo. 4060, estabilidade ele é. Azul 4060, completa aproximação e aguarde a transferência de comunicações. 4060. 89 Alfa Romeo, stand by. Stand by, pressure 17. Azul 2758, fala 32, libera direito, chama o controlador, 21 do decimal 9. 19, livrado, 2758. November 989 Alfa Romeo, clear takeoff runway 17, wind 130 degrees, 12 knots. Taking off, 11989 Alfa. Oh, bom dia, 4704, formação Papa. Choco. É possível que a torre solicite mais um 360 na SEASA, o uísque que eu usou. Certo, que eu usou. Passaria 9804, linha 400 abaixo. Afirmo, passaria do 9804, reporte quando visual com o campo. Para informação, Gulfstream decolando da pista 17, pista auxiliar sem interferência. 047. November 989 Alpha Romeo Airborne X33, contact Salvador Departure Control 120.8. 208, thank you, Salam. So 12 mil pés, aguarde transferência de comunicação. Departure, good morning, Gulfstream, November 989 Alpha Romeo with you. Good November 989 Alpha Romeo, ready contact from the path from level 470 via Sunway 1. Okay, we are doing right deviation due to bad weather. Climbing 470 November 989 Alpha Romeo, we are visual. Roger, confirm your heading. Heading 220. Roger, you are clear deviation November Alpha Romeo. November 989 Alpha Romeo, Roger. Alvador TAN 4704, bom dia. O TAN 4704, achando identificação via Bomed 1, deixa para o nível 050. Via Bomed 1. 60, negativo. Estou no 395, confirme a sua velocidade indicada. Agora então já vou do Mótima e estamos com 300 nós. Roger. Number 989 Alfa Romeo, maintain 300 knots of maximum yaw speed. Could you confirm the message please? November 989 Alfa Romeo, maintain 300 knots of maximum yaw speed. Okay, maintaining 300 knots maximum November 989 Alfa Romeo. Passaria do 9804, solo aos 36, libera a direita, chama o solo Salvador no 21 decimal 9. Liberando a direita, solo 219, passaria do 9804. Completa final do procedimento, chame a Torre Salvador, frequência 118.95, reduza para aproximação. Reduzindo, chamando a Torre 118.95.6200. Salvador, bom dia, chamei 6200. Chamei 6200, continua a aproximação, reporte visual com campo, ajuste altímetro 1017, número 2 para pouso. Número 2, 1017, vai reportar visual. 4060, visual, 1300 pés. Azul 4060, autorizado pouso 510, vento 120 graus, 109. Formação de tráfego à sua esquerda, um Charlie 150, mantendo 9000 pés em espera, sem interferência. Ciente do tráfego, autorizado pouso 10, 4060. Siga para CEASA, ainda mantendo 9500 pés. Para CEASA, mantendo 1500 quilos, vamos. And leave the position, contact now Recife Center, frequency 125.1, if unable 128.35. Okay, maintaining standard departure, Recife Center 251 or 2835. Thank you, so long. Hello. Esse quilo Zulu, chama a Torre Salvador, frequência 118.95. 18.95 quilos Zulu. Torre Salvador, aquele cordial, bom dia, Papa Tango, esse quilo Zulu. Zulu, prossiga. Para a Prado Serra, senhora. É o Capa Vista. Sim, está mantendo 1.500 pés? 1.500 pés. Tenho 1.500 pés na vertical do CEASA, inicie esperas, aguarde a autorização para prosseguir para pouso. Pista 17, o Whisky Kilo Zulu. Ciente. Whisky Kilo Zulu, informe na vertical da Enrimar, Charlie 150, mantendo 1.000 pés em espera. Poderia confirmar, senhora? Whisky Kilo Zulu, para informação de tráfego na vertical da Enrimar, Charlie 150, efetuando espera. Afirmativo, está mantendo quanto ele? 1.000? Mantendo 1.000 pés. Ok, quilo Zulu, ciente. 14060, solo 39, libera direito, chama o solo Salvador no 21.9. 21.9, graças a Deus. Zulu, chamando 6200. Chamando 6200, aguarde pista livre. Livre pouso pistão 0, vento 120 graus, 109. Livre pouso pistão 0, 6200. Tem Golf Oscar, a torre? Não, siga. Informação na vertical do CEASA, mantendo no 1.510, um Papa Alfa 34. Ciente do tráfego, Terra Golf Oscar. Autorizado final, 97, aguarda autorização de toque remetida, Terra Golf Oscar. Autorizado final, 97, aguarda autorização para toque remetida, Terra Golf Oscar. O ajuste é no 097. 2500 pés, é no 097. Tá. Controle pastor 20. Prossiga o pastor 20. Já fica desvio aqui à direita para levar a informação. É, se está livre, desvio após desvio, foi bom, filho. Pastor 20. Após o ponto, tá. E como número 2, tá? Mantendo afastamento. Estou ciente, Whisky Kilo Zulu, prosseguindo como número 2, eu informo que a aeronave à frente, Charlie 150, realizará toque arremetido, pistão 97. Sim, Matheus, estamos reduzindo aqui, para manter o devido afastamento, ciente do toque arremete da mesa. Ciente, Whisky Kilo Zulu. Grato. Vem a mão para chegar da mão, chame no ponto ideal de descida. Vamos volta inicialmente para o nível 120, está no espaço aéreo Golf e Juliette Hotel Romeu. 6200, solo 41, libere a direita, chama o solo Salvador no 21 decimal 9. Direita, solo 21 9, 6200. Aeronave em aproximação para Salvador, só em forma visual nos mínimos, com chuva no eixo da decolagem. Eixo tá. Sierra Golf Oscar, autorizado toque limite do título 7, o vento 120 graus, 159. Autorizado toque remetido no 7, o Sierra Golf Oscar. Direta da rotatória para o Victor India Juliette. Os corredores Vitor de Juliette. Será? O 20 confirma o tipo de equipamento? Para 1 ou 2 horas, Brasil. Certo. 1 ou 2 horas, Brasil. 1 ou 2 horas, autorizado, descida para o nível 080, Juliette Hotel Romeu. 080, Romeu. Baixou e travou. Thiago, tocou RMTO 43. Informo. As condições no campo estão deteriorando. Confirme intenções, Thiago Fiosca. Tem espera do setor norte do aeródromo. O Sierra Golf Oscar, então dá presente, curve à direita, sem interferência com o eixo de pouso da pista 197, reporte no setor norte o Sierra Golf Oscar. Gente, direita, reporta no setor norte o Sierra Golf Oscar. Zulu, solo ao 44, autorizado backtrack, confirmando o pátio. Bem, sim, reporte pista livre. O Sierra Golf Oscar da Torre? Pode chegar. Informo que a partir do presente momento, iremos... Estamos avaliando as condições meteorológicas e iremos fechar para operações visuais. Peço que prossiga para o pouso. Ciente, Serra Golfeão, está aguardando instruções. 95, obrigado. O instrumento, Serra Golfeão. Ciente. O Rio Gol no 556. Gol no 556, prossiga. Ponte Espera, pronto, Gol no 556. Gol no 556, mantém a Ponte Espera, pistola 0. Amanhã, 556. Vai Salvador, 347, no 4, final da pista 10. O TAN 47, 1 no 4, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Cuidado. Oi, Thiago, eu solicito a manter o setor norte em espera para condições, está mantendo perfeitamente visual aqui, sem chuva. Estou ciente, o Thiago Fiosca, mantenha o setor a 1 mil pés, E informo que o aeroporto já está operando em condições IFR. Está no setor norte em condições perfeitamente visuais do Serra Golfeana. Tem juiz Kilo Zulu? 7504 já autorizado, DG. Como 962 tem condições de apurar dunas? 962 aqui, é um pro de duna. 962 vai na proa de duna, desce para 2.000 pés, o ajuste no 097. Prezada final do procedimento LS X-Ray, repasse estabilizado. Gente, 2017, autorizada final do X-Ray, gol 962. Vetor 2.0, vetor rodar para o sequenciamento, curve à direita proa 230, limite radial 290 de Salvador. Direita 230, linha calculada 290 de Salvador. Vetor 2.0, desça e mantenha 3.000 pés, um ajuste no 097. 3.000 no 097, passou. Batongo Vitor Índia Juliette, informa o tráfego agora 2 horas 4 milhas, está no circuito da pista no sétimo meu pé, na frequência da torre. Estou chamando a torre 118.95, Vitor Índia Juliette. Está 500 pés, avistou, pode ligar o freio do papel ao máximo. Já está no máximo, está 47.14, autorizado pouso, pistola 0, vento 130 graus, 12 nós. Pouso autorizado na pista 1-0. Parece estar desligado. Meu pé, no ajuste no 0-7, reduz a velocidade para 2-2-0-9. 4-0-0-7, 2-2-0-9, azul 5-0-4-8. Guimara informa a frente, prosseguindo o Charlie 150, prosseguindo para pouso. Gente, repassará animal, ventoria gerente. Aí, o Serra Golfeana solicita manter o setor norte para a melhora das condições e após prosseguir para pouso, vai manter espera aqui. Vitor Índia Juliette, visual com o 750 na final da aula 7. Ciente, o Vitor Índia Juliette. O Serra Golfeana prossegue para pouso pista 17, confirme? A manter o setor norte, aguardando o melhor das condições, está totalmente visual, Serra Golfeana. Então, ciente, então abandone a final da 17, Serra Golfeana. Reporte no través norte da torre. Reportarei no través norte da torre, Serra Golfeana. Informe que prosseguindo na retaguarda, um Papa Alfa 32 para pouso, pista 17, o Serra Golfeana. Está ciente do tráfego, Serra Golfeana. Pode explorar o Luna 556. No 556, autorizado Eliane, manter, cabeceira 1-0. Nem manter na 556. Aguarde. Então 47, 14, solo 50, libera direito, solo Salvador, 121, decimal 9. Solo 219, tá 47, 14. Só 20, curva à esquerda, proa 210, limite ao localizador. Esquerda 210, está pelo lado. O 7 está prosseguindo para a perna do vento da pista 1-0, sem interferência. Mas, visual com o mesmo, passando agora animal. Quente. Só 20 autorizado, 2.000 pés, aguarde o último vetor para antecipar o localizador. Aguardará, bem. Táxi Delta Charlie Golf, confirmando, autorizado táxi, reporte na taxiway Romeu. Negativo, reporte na Romeu para o cruzamento. O Vitor Índio Juliette na livre pouso? Está fazendo Vitor Índio Juliette, autorizado pouso. Estou na 7, o vento 140 graus, 099. Vicente livre pouso, Vitor Índio Juliette. Neve pronto no zero, Bono 556. Bono 556, autorizado decolagem pronto no zero, vento 140 graus, 099. Vicente decolagem no zero, Bono 556. O Sierra Golf Oscar mantém o setor norte sem interferência com o eixo da 107 e eixo de decolagem da pista 10. Está mantendo espera sem interferência, Sierra Golf Oscar. Mantenha a Romeu, aguarde instruções, o Delta Charlie Golf informa o tráfego para pouso pistola 7. Até Romeu autorizada para o estoque. Delta Charlie Golf, a torre? O filme se apresentou notificação, plano de voo? Plano, ciente? Quem ciente? Gol no 556, decolar o 53, chama o controle Salvador no 20.8. 208, gol no 556. Controle Salvador, gol no 556, preciso salvar ou não? Gol no 556, contato radar, sou para o nível de voo 360 via saída São Vuno. 360 via São Vuno, gol no 556. O gol 962 no final do X-Ray. 1962, chame a torre, 19895. 295. Azul 5048, complete redução para 1909, informo que vai seguir tráfego agora 1 hora, 12 milhas, receptando localizador, é um eco 120 com 1970 de ground speed em redução. Gente, resumindo para 1909, azul 5048. Estabilizado, pastor, bem repete. Espaço por 20, complete aproximação, aguarde para chamar a torre. Controle de voo, nós temos 56, possibilidade válida para ele para informações. 556 autorizado, voz Leda após Leda Doppler. Quando Leda após Leda Doppler, voo nós 556. Ajuste altímetro no 07. Gente, já visual, dá uma milha do externo, dá visual com a pista. Gol 1962, autorizado pouso, pistola 0, vento 140 graus, 079. Fico pouso, pistola 10, gol 962. Gente, 290 Salvador é o novo limite, descendo para 2000 pés, 2017, o azul 5042. Azul 20, confirma a velocidade de aproximação. 140, vai repetir para 130. 6 pastor 20, chame agora a torre em 1895. 1895, pastor. Seu Salvador, pastor 20. Estou 20, continue a aproximação número 2 para pouso, reporte fundo visual com campo, ajuste altímetro 1097. Número 2, reportará visual, pastor. Pista 17, reporte liberando na Quebec. Ajuste no 017, Juliette, até o meu. Controle, vamos no 4. 455, aciona identificação, autorizado via chegada ao BOMED 1, para o nível de voo 050, ajuste na 017. Confirmando, pastor 20? Afirma, previsora. Gente, aguarde autorização de pouso, pastor 20. Aguardando. 25043. O Delta Charlie Golf, a instrução foi liberada na Quebec, porém, então taxi via pista, reporte pista livre na Lima, e chama o Sol Salvador no 21.9. Solo 962, solo ao 57, libera a direita, chama o solo Salvador no 219. 219, no 9-0, o está visual para o tráfego na final 0. Após o mesmo, pode prosseguir para toque emitido no 7. Cego, o tráfego da presente inicialmente tem condições de prosseguir para enrimar, aguardando para prosseguir para toque emitido no 7. Afirmo, prosseguindo enrimar o Cego, o Fiosca. Se dá presente, prosseguir enrimar e aguarde instruções para toque arremetida, Cego, o Fiosca, e forma sequenciamento para pouso, mais uma aeronave. Ciente, prosseguindo enrimar o Serra Golfiosca. Pastor 20, autorizado pouso pista 10, vento 1940 graus, 079. Autorizado pouso na 10, pastor. Radar agora 69 milhas no Nordeste do Salvador, vai na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf e reporte no ideal de descida. Chegada Bonf pro ideal de descida, na proa de Bonf, solicita manter o 160. Gente, mantenha no 160, azul 2742. Gente, 2742, nível 160, obrigado. 1956, chama o centro Recife, 125, decimal 1. 251, gol 956. Estabilizando o localizador, azul 5048. Azul 5048, chame a torre 1985. 1895, 5048, obrigado. Leste Hotel Romeu, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Oi Salvador, boa tarde, o azul 5048, estabilizado no localizador. Azul 5048, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro no 097. Aguardando autorização de pouso, o no 097 no ajuste, o azul 5048. Autorizado, pastor 20, solo aos 1500, libere a direita. Táxi via Alfa, chame na Delta para o cruzamento. Vai virar aqui à direita, pronto, se chama a posição. Do 5048, formação de tráfego à sua esquerda, um Charlie 150, espera sem interferência. Esse 048. Tiago, se eu finalize 1360 na vertical de Henri Mar, reporte reinterceptando a final Pistuna 7. 360 na vertical de Henri Mar, reporta reinterceptando a 1-7, Serra Confiança. Formação Embraer da Azul na final, pistão 1-0 para pouso, o Sierra Golfiano. Cliente do tráfego, Sierra Golfiano. Azul 5048, autorizado pouso, pistão 1-0, Ventura 40 graus, 079. Zero pouso, pistão 1-0, Azul 5048. Torre Salvador, bom dia, TAM 3745, ponto de espera pronta, vista aeronave na final. Seja TAM 3745, após a passagem do Embraer da Azul, autorizada a linha manter, cabeceira 1-0. Após a passagem da aeronave da Azul, a linha mantém 1-0, TAM 3745. Pastor ligando na alta. O Pastor 2-0, ingresse alta, reporte na Delta. Vou esperar, vai ser. Informador, tá 3366, informação, papai. É 3366, senhor de identificação, autorizado via chegada do MED 1 para o nível de voo 070, ajuste em Salvador na 017. É o 70, 070 via, tá 3366. Autorizado, toque remetida, pista 1-7, o vento 140 graus, 079. Autorizado, toque remetida, 1-7, Serra Golfiano. Polígono com mau vento, por Serra Golfiano. 140 graus, 079. Sim, Serra Golfiano. O Azul 5048, solo ao 03, libere a direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. Direito 219, Azul 5048, boa. Delta Charlie Golf, posso para a palma. Delta Charlie Golf, mantém a ponte de cara de 0. Vai, mantém a ponte de cara. Cliente Hotel Romeu Complete de aproximação, chame a torre em 19895. Eu, estabilizado LS X-Ray da 1-0. Papapá, Juliette Hotel Romeu, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro na 0-7. Aguarde autorização, Juliette Hotel Romeu. No Índio Serra Vitor vai cancelar e prosseguir para pouso na 18, está autorizado. Gente, o Juliette Hotel Romeu, reporte de cancelamento. Repetir, Romeu. TAM 3745, autorizado decolagem de pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-89. Decolagem 0, TAM 3745. Corrigindo 1-30-08. Coluna 455, já solventou para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o localizador, reautorizado 2.000 pés. 2.000, mantenha presente proa, limitado pelo localizador, coluna 455. Passou 2.0, autorizado cruzamento, via hotel, estacionar frequência livre. Cruzamento, frequência livre. Sierra Golf Oscar, tocou RMTO 05, chame na vertical do farol de Itapuã. Reportarei na vertical do farol de Itapuã, Sierra Golf Oscar. Eu cancela na presente, na vertical de Simbra. Vai prosseguir para a Proventura, pega do vento para a direita, dá 1-7. Juliette até Romeu, voo instrumento selado 06, da presente curva esquerda, base pela direita, pista 17, o Juliette, hotel Romeu. Romeu. TAN 3745, decolou 06, chama o controle Salvador no 20.8. 208, boa, TAN 3745. Papá Romeu, Delta, Charlie Golf, autorizado a Aliane manter a cabeceira 1-0. Animal 0-0, Charlie Golf. Escuta. 3745, contato radar, sou para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, saída São Bruno, 3745. Onda 455 para o localizador com via direita para o 060, reporte estabilizado. 060, reporte estabilizado, gol no 455. O Fiosca da presente, autorizado curva à direita, cruzar a final da 1-0, reporte para girar base pela direita, pista 1-7. Autorizado, cruzamento do eixo, reporte para a base 1-7, Serra do Fiosca. Até Romeu, para informação de tráfego, Charlie 150, cruzando a final da 1-0, para a base pela direita, pista 1-7, como número 2. Certo, tá com o mesmo, que a furando ao visual, vou apertar aqui. 050. Colagem pista 1-0, vento 150 graus, 099. Pista 1-0, tá de louco. Jet Hotel Romeu, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-7, o vento 150 graus, 099. Hotel grato. Visual com o Cerro do Serra Golfiosca. Cheio Serra Golfiosca, tem o tráfego no visual, reporte na vertical de Enrimar. Passarei vertical de Enrimar, Serra Golfiosca. O azul 2742, para descer. Aqui 2742, desço para 4.000 pés, o ajuste no 017. 4.000 no 017. Chama 6356, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, completando redução para 2.00+. Está reduzindo, conferir estabilizado. O Bono 455 estabilizado, X-Ray, dá 1-0. Bono 455, chame a torre em 1-9895. 1-9-5, chamará no 455. Para o cruzamento da final da 3-5. Sente do presente direito, a reporte ao cruzamento final 3, Charlie Golf. Salvador, bom dia, gol 1455, passou Duna. Gol 1455, continua a aproximação, agora sinalização de pouso, ajuste altímetro 1-0-7. Aguardando 1455. Gente, frequência livre estacionar, o Juliette e o Hotel Romeu. O 1455, formação de tráfego à sua esquerda, um Charlie 150, mantendo no meu pé sem interferência, e à direita, prosseguindo com o Frodo Farol de Itapuã, um tráfego também a 1 no meu pé sem interferência. Tá, ciente, gol no 455. Gol no 455, autorizado pouso pistola 0, vento no 40 graus, 089. Livre pouso na 10, gol no 455. Você tá com o volante final 357, gol. Gata Charlie Golf, autorizado cruzamento da final da 35, recorte vertical do farol de Itapuã, 1.000 pés. Recorte vertical do farol de Itapuã, 1.000 restrito. Curiar com vocês, 2.000. Mantenha 1.000 pés aguardando a liberação do controle, o Delta Charlie Golf. Maravilha, 2.000, recorte farol Charlie Golf. Um gol, terra golpeada, que a condição de se enquadrar como número 2. Gente, prossegue como número 2, aguarde autorização de toque arremetida, terra golpeada. Prossegue final, aguardando a autorização, terra golpeada. Delta Charlie Golf, transfere controle em Salvador no 20.8. 208, obrigado, vai ser isso, querido. Papa Romeo, Delta Charlie Golf, bom dia. Prossiga no corredor Axel no meu pés. Aguarde para ascensão. Confirme se vai prosseguir para o destino via litoral ou direto coral. Se possível, direto coral e ascensão. Autorizado direto coral, quando na pro está autorizada a ascensão a nível de voo 105. Maravilha, 105. Poderia comprar um Preidel? Preidel da presente seria 221. 221, muito obrigado, Sarita. Ascensão da presente. Sierra Golf Oscar, tráfego avistado. Autorizado toque arremetida por 17, vento 140 graus 089. Livre toque arremetida 17, Sierra Golf Oscar. Torre, tô treinando 25. Tá no ponto de ainda 10, pronto. C3895, a linha decola de imediato 5 autorizado. Acima. Mantém cabeceira 10, C3895, agilizando manobra. A linha 10, 3895. Para 2009, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desça 0.9, reporte estabilizado, então foi a 2.000. Xilé estabilizou? 30 segundos. Xilé 356, chame a torre em 1.9895. 295, estabilizando agora. Torre, Oxenem 6356, estabilizado na final. Oxenem 6356, continua aproximação, aguarde pista livre. Informação de tráfego, Charlie 150, realizando toca remetida pista auxiliar 17 sem interferência. E informo Airbus da TAM, iniciando rolagem de pista 10. Positivo. Imitado pelo localizador, 2742, aprova 210. Golfiosca, tocou arremeter os 1.05, reporte vertical do farol de Itapuã. Reporte vertical do farol de Itapuã, Serra Golfiosca. 3895, decolou aos 1:06, chama o controle de Salvador no 20.8. 208, Gato, boa tarde. Boa tarde, informação, o 3895, boa tarde, contato radar, sou para o nível de voo 340, se tiver condições, após 2.000 pés, vou ir direto, Leda. Após 2.000 pés, condições, boa Leda, tá? 3366, chamei a torre, 1895. Tá, Golfiócio, na vertical do Farol de Itapuã, realize esperas, aguarde para o cruzamento da final da 1-0. Espera no Farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento, Serra Golfiócio. Cadê a 6-3-3, pode esperar 1-0, pronto. Puxa, né, 6-3-3, mantém o ponto, espera. Até, né? Então aquele cordial, boa tarde, o Kilo Zulu para acionamento, veio pronto. Kilo Zulu, livre acionamento, chama pronto táxi. Kilo Zulu. Poxa, né, 6356, solo aos 18, libera a direita, chama o solo Salvador no 21.9. 21.9 à direita. Corre, Salvador, tá 3366, passou o estero baixado, checado. T3366, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste altímetro na 0.6. Para o táxi, Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, autorizado táxi, chame na Oscar, ajuste altímetro na 0.6. Tá 3366, avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-40 grau, 0.9. Os quilos do outro, dado ingresso, pista 1-7, chame pronto. Luxa, né, 6333, está visual com o Edbuds da TAM, na curta final 1-0? Eu achei a visual. Luxa, né, 6333, após passagem do tráfego, autorizado em ar e manter a cabeceira 1-0. Após a passagem do TAM, na curta final, ali, mantendo 1-0, 6333. Oi, Golf Oscar, está visual com o Edbuds da TAM, na curta final 1-0? Firmo. Está presente, tem condições de realizar o cruzamento do campo à retaguarda do tráfego? Afirmo, prosseguindo, Serra Golf Oscar. Informo um ATR da Azul, agora passando Duna, o Serra Golf Oscar. Sim, Serra Golf Oscar. Bom, Salvador, está passando por período de ambiente, funcionado, pronto, tá. Pesado táxi, chame na Oscar, o ajuste de altímetro 1-0-6, é o Vitor Índia Juliette. Chama na Oscar, Vitor Índia Juliette. Kilo Zulu, eu informo o Charlie 150, prosseguindo perna do vento pela direita, pista 1-7, sem interferência. Autorizado decolagem pista 1-7, o vento 1-40 graus, 1-0-9. Tio Oscar, reporte vertical de Enrimar. Volta bem, Enrimar, Serra Golf Oscar. Pois espera pronto, pista de Azul. Doutor Juliette, autorizado ingresso para o Sonora 7, chame pronto. Sistema pronto, 3366, solo 21, libera à direita, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. Beleza, 219, obrigado. Salvador, é o Azul 2742 na final. Azul 2742, continua a aproximação, aguarde pista livre. É que Banda Via iniciando rolagem, informação de tráfego à esquerda, um Charlie 150 no 1000 pés sem interferência. E à direita, decolando pista auxiliar 17, um Papa Alfa 34, prosseguindo com o do Litoral Sul, também sem interferência. Gente, o Azul 2742 tem o tráfego à esquerda aqui na esquerda. O Chené 6333, autorizado decolagem por 0, vento 1 40 grau 099. Decolagem 1 0, 6. Pronto, Vitorinha Juliette. Até a posição, Vitorinha de Juliette. Até a posição, Vitorinha. Salvador, 3295, tem como coordenar a troca de Mátida? Acho que não, não. Controle aquele cardeal, boa tarde, Papa Tango, esquina Zulu. Papa Tango, esquina Zulu, boa tarde, prosseguindo o corredor Axel no meu pé e repartindo o farol da barra. Passará Zulu. Foi 3295, chama o centro Recife, em 125, décima 1. 25 horas, é 3295. Azul 2742, tráfego avistado, autorizado pouso, sistema 0, vento 140 graus, zona 09. Gente, livre pouso, Azul 2742. Puxinei 6333, decolou 23, chama o controle Salvador, no 20, décima 8. 08, 3333, bom pra mim. Pra Salvador, chama 62, chama 3, bom dia. Puxinei 6213, mantenha a espera pro sistema 0. Mantemos com a espera. O Kilo Romeu Oscar, autorizado táxi, confirme PLB autonomia alternativa? 08, PLB, autonomia de 3 horas, até no Salvador. Gente, chame na Papal, Kilo Romeu Oscar. Autorizado táxi, reportagem na Papal, Kilo Romeu Oscar. Graças a Deus, amém, 36 graus. Mantenha papá, guarda de ingresso, Kilo Romeu Oscar. Pagando para ingresso, Kilo Romeu Oscar. Autorizado decolagem 17, o vento 130 graus, 129. O Chené 213, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Que manter pista 10, Chené. Azul 2742, solo 25, libera a direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. 219, com o solo, obrigado, bom domingo. Kilo Romeu, autorizado ingresso no 7, porte olhado pronto. Bom, Olha o Charlie Golf.